ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Às vezes viajo para Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília. Mas uma coisa que sempre me deu muita curiosidade é como que o piloto pega um avião daquele tamanho e às vezes, viajando à noite, ele chega direitinho no lugar certo e com total segurança. Numa dessas vezes, eu estava voltando do Rio de Janeiro e eu antecipei o voo. Quando eu fui subir a escada do avião, o rapaz ali que estava ao pé da escada me disse: "Ih, o seu voo não é esse não, o seu voo é o próximo." "Puxa, mas eu preciso ir para São Paulo, eu tenho que ir embora." "Espera um pouquinho só." Aí ele foi e conversou com a aeromoça. A aeromoça conversou com o comandante e eles me puseram na cabine do avião, junto com o comandante e o copiloto. Eu nunca tinha entrado ali. Muito simpático, o comandante puxava a conversa comigo. Eu não queria atrapalhar nem incomodar, porque eu estou vendo que pilotar um avião daquele tamanho não é brincadeira. Mas quando eu vi aquele monte de botão, quando eu vi aquele monte de instrumentos no painel, coisa complicadíssima, pela primeira vez eu fiquei preocupado de voar de avião. Eu nunca tinha visto tanto botão na minha vida. E uma coisa que eu reparei é que as janelas que ficam ali no nariz do avião, elas ficam numa posição alta que não dá para o piloto ver a pista. Eu já achei a coisa estranha por aí. Mas o comandante, ele foi taxiando o veículo, colocou na cabeceira da pista. Aí checaram todos os instrumentos, não é? Copiloto e comandante, ok, ok, ok, ok, ok. Foram falando itens por itens. Aí eles saíram do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu vi o Pão de Açúcar assim na frente, o bondinho e tudo. E de repente, quando o avião tirou as rodas do chão, já não dava mais para ver o Pão de Açúcar. E eu perguntei para o comandante: eu não estou vendo nada, como é que o senhor sabe que tem que ir para a esquerda? Ele falou: não, porque eu sei que o Pão de Açúcar está ali, então já estou desviando. E agora? Aí o avião foi entrando nas nuvens. E o que é interessante é que pode estar a maior tempestade acontecendo. Quando o avião ultrapassa as nuvens, o sol está brilhando. Às vezes lá embaixo está chovendo, um temporal, um dia cinza feio, mas acima das nuvens o sol continua brilhando. Isso quer dizer que mesmo quando o ser humano vive uma tempestade, ele tem que acreditar que além das nuvens escuras, o sol da justiça, que é Jesus Cristo, continua brilhando. Que nem tudo está acabado e não é o que a pessoa pensa. Muito bem. Aí o avião entrou no meio daquelas nuvens. Muita turbulência. Mas o comandante e o copiloto estavam tranquilos. Foi aí que eu quis satisfazer a minha curiosidade. Eu perguntei para ele: "Comandante, como é que o avião, mesmo à noite, ele sai de um aeroporto e chega no outro direitinho? Como é que vocês se orientam?" Aí ele me mostrou um controle ali na frente, que tinha igualzinho no lado do copiloto. Naquele controle tinha o plano de voo, a rota completa do Rio de Janeiro a São Paulo, toda tracejada, todo o caminho por onde passa Angra, Ubatuba, São José, tudo direitinho, tudo direitinho. Então, o avião, ele é comandado pelo computador, mas quem alimenta o computador com as coordenadas é o comandante. O avião, ele faz o que o computador manda, mas o computador faz o que o comandante orienta. E quando o comandante coloca as coordenadas ali, ou o copiloto, o avião, ele corrige o traçado. É interessante, tem a linha original, que é a rota que ele deve seguir, e tem uma linha tracejada em verde, pelo menos nesse avião era em verde, que se o avião estiver saindo fora da rota original, aquela linha tracejada em verde mostra qual direção que ele está indo. Aí o comandante olha aquilo, coloca outras informações no computador e o avião, alimentado pelo computador, modifica o seu voo e corrige a rota. E assim ele vai direitinho até São Paulo, mesmo que esteja tudo de noite, tudo escuro e ninguém esteja vendo nada. Mas eu perguntei para o comandante, e como que num dia de chuva temporal, ou um dia escuro ou à noite, sem enxergar nada, o senhor sabe como descer, em que pista e qual o risco de colisão com outros aviões? Foi aí que o comandante explicou que, além de todos os instrumentos que ele tinha naquele poderoso avião, ele estava o tempo todo em contato com a torre de controle. E naquela torre, as pessoas que trabalhavam ali tinham instrumentos e radares que ajudavam a ver tudo muito melhor do que ele dentro da cabine do avião. E que a torre de controle lhe passava coordenadas, como aterrissar, como inserir aquelas informações no computador. Então ele saberia, inclusive, onde está a pista e se tinham aviões por perto e se ele já estava autorizado a fazer a aterrissagem, e ele podia vencer todas as neblinas e todas as nuvens se guiando pela torre de controle, que conseguia ver todas as coisas. Não apenas aquele avião, mas tudo o que estava acontecendo à sua volta. E eu percebi então que a vida da gente é como aquele avião, que nós temos uma visão parcial. Nós não enxergamos tudo, mas existe uma torre de controle onde Deus está trabalhando. E Deus tem a visão completa e perfeita de todas as coisas. Quando você está ligado com a torre de controle de Deus, você recebe todas as coordenadas para aterrissar, decolar e voar neste mundo, sem qualquer perigo, porque Deus tem condição de te dar o livramento de todos os planos ocultos de Satanás, e de todos os perigos que estão te cercando, e de todas as tempestades da vida que estão te rodeando. E uma outra coisa também é que o comandante daquele avião tinha muita experiência, mais de 20 anos de voo. Era um homem preparado para aquela tarefa. Eu sabia que ele ia conduzir o avião sem nos levar a nenhum desastre. Então compare a tua vida com um avião. Você tem que, primeiro, ter o comandante ali na cabine, que é Jesus Cristo. Você tem que confiar que ele te dirige pela escuridão. E mesmo no meio da tempestade ou no meio das nuvens e da neblina, ele tem experiência e sabe o que está fazendo. Em segundo lugar, você tem que estar ligado com Deus o tempo todo, porque através do Espírito Santo, ele te diz o que você deve fazer. Jesus Cristo, inclusive, havia dito que quando ele mandasse o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. A torre de comando de Deus é dirigida pelo Espírito Santo, e ele te passa as informações daquilo que você deve fazer. E se você colocar esta tua vida nas mãos do Senhor Jesus, e se você confiar em Deus e deixar o Espírito Santo te dirigir, nada, nenhuma cilada, nenhuma praga, nenhuma peste, nenhum perigo, nenhuma armadilha terá poder sobre a tua vida, porque Ele, Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, te levarão a um pouso seguro. Mas veja bem, não saia da rota original, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. A todo momento, durante a tua vida, durante a tua viagem por este mundo, vá corrigindo as coordenadas, vá avaliando o que está acontecendo, coloque as informações corretas diante de Deus, coloque tudo diante da tua mente e deixe o Espírito Santo fazer a obra na tua vida, e você vai chegar ao destino final. Você vai aterrissar na Canaã Celestial.